Nós estamos preparados, sim. Nós temos 30 unidades de saúde espalhadas em diferentes regiões da cidade, com as suas equipes completas, prestando cuidado ao cidadão dioturnamente. Então, a cidade tem condições, né, e tem se mostrado nesse sentido ao longo dos últimos anos, né, capacidade técnica e operacional para estar cuidando das pessoas.